Sané 6320, autorizado final do procedimento ELS, reporte estabilizado. A reporte está estabilizada, Sané 6320. Decolada aos 34, chame controle na frequência 120 desse 908, bom dia, Oxa 63. 6142, escuta, solo. Siga, não escuta. Teste equipamento de rádio, confirme como é que está a frequência do solo. Como é? Sobre o teste da nossa planta. Positivo. 2345, 4321. A 142, confirma como é que é? Grato. Poxa, né, meu? 142. Goma 648, tráfego 12 horas, 10 milhas, é um Alfa 318, passando nível de voo 050 para 2000 pés, reduz a velocidade para 2509. Estamos 240 agora. Controle autoriza direto Leda para a Ocean Air 6315. Sané 6315, manter o perfil de saída. Vai manter o perfil. Voo no 648, reduz a velocidade para 2109. Tango Romeo China X-ray, informação com CCR, aguante cópia. Gol no 648, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo localizador. Dentro da arma de presente proa, limitado pelo localizador, 648. Ocean 6142, acionado, pronto para o táxi, POB de 103, alternando Natal, autonomia de 3 horas mais 45 minutos. Ocean 6142, 103, 3 horas e 45 Natal, utilizando o táxi, ponte para da pista na 0, via Índia Alfa, no ponte para Xemia Torre, 118.95, ajuste na 0 no 7. Via Alfa, ponte para 18.95, 0.7, obrigado. Tango Romeo, Charlie X-ray, é o solo. Espera, dá 1-0, pronto. Sané 61 com 32, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 1-0, vento 120 graus, 1-2 longe. Alinhar e decolar, dá 1-0, ou Sané 6142. No 648, para o localizador, curva direita, proa 070, repouso estabilizado. 370, repouso estabilizado. 4-8. São 3192, confirme velocidade indicada. Ok, temos uma indicada de 250 nós. Quer que reduza? Reduza a velocidade para 2.090 nós, desça para 4.000 pés. Ajuste no 0 nós. 4.290. Alta 3192. Localizador e visual 4, Oceané 6320. Oceané 6320, complexo final do procedimento TLS, emitou na frequência 1118.95. Torre 1895, Oceané 6320, boa tarde. Gol no 648, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, repórter estabilizado. 6320, está 2 milhas de Sintra. Oceané 6320, repórter Luiz Terno, baixado, travado, QNH 1097, aguardando pista livre. Vai reportar, aguardando pista livre, Oceané 6320. Romeu, Charlie X. Estacionamento de táxi, minha torre, 1118.95. Ajuste no 097. Romeu, Charlie X. Reporte no táxi. Passou sim, para embaixo travado, Chanel 6320. Oceané 6320, tráfego avistado, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 120 graus, 14 nós. Livre pouso, pista 10, Oceané 6320. Oceané 6142, decolado aos 40, chame controle na frequência 120.8. 08, boa. 20.95. Salvador, boa tarde, Oceané 6142, decolado no perfil da Pucaru. Oceané 6142, contato radar, saída Puca, subir e mantenha de voo 350. Puca 350, 6142. 648, continua a aproximação, reporte externo baixado, travado, QNH 1012. Confirma o ajuste? Ajuste 10017, gol 1648. 200, indo para 190, tá bom? Gol está mantendo a indicada 1509. 1509. É, isso é ciente. Ané 6315, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Chama Recife 1251, 13325, Oceané 6315. Oceané 6142, suba restrita a nível de voo 330. 330 restrito, 6142. Ah, 3192 vai atingindo 3.000. Então 3192, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6. 2.000, 3192. Passando esse ano embaixo do trabalho, 648. Gol no 648, continue a aproximação, aguardando pista livre, vento 120 graus, 139. 48. Oceané 6320, no solo aos 43, livre à direita, chame sol na frequência 121, decimal 9. Livrando à direita, solo 219, Oceané 6320. Romeu Romeo Charlie X-Way, mantendo o ponto de espera da interseção da Bata. Sim. 320, Lima Francisco. Xané 6320 via Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette 04, Xané 6320. Autorizado Campinas via Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu, após confirmação do plano, o nível 360, decolada 10, primeira curva direita, desvio de saída da El, Leda, após Bridge, transpondeu 5552 e controle 120 decima 8. Do 4065, correto, chame para posicionamento no 03. Na escuta? Na escuta, prossiga, senhor. Para fazer um cheque de equipamento, eu poderia fazer uma chamada na frequência 121.1. 121, estou chamando. Por gentileza. Romeu Charlie X-Way, mantendo ponto de espera e aguarde. Xanamia 320, de volta à escuta 219. Gente, obrigada. Xanamia 320. Xanamia 3192, passando onde a serra estabilizada, checando embaixo travado. Xanamia 3192, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 295, obrigado. 642, Romeu 48, Sussex Taxi, Alfa, importante da Juliette. Quanto antes, Juliette, Romeu 48. 5 Norte, QNH 1097. Ciente, 392. Um minutinho, vamos coordenar o controle. Na frequência 126.85, alterna 125.45. Primeira 2.085, segunda 125.45, boa. Romeu Charlie X-Way, confirma intenções. Então, 3192, o solo 49, livre direito de seleção na frequência 12199. 219, 319. Alex Way, autorizado decolagem, cabeceira 17, vento 120 graus, 12 longe. Reporte para zona final da 10. Romeu Charlie Alex Way, decolado 250, mantendo a minha frequência, reporte no cruzamento da final da 10. Reportada no cruzamento da final da 10, Romeu Charlie Alex Way. Para o cruzamento da final 10, Romeu Charlie X-Ray. Romeu Charlie X-Ray está cruzando agora a final da 28. Afirmativo, 28. Sente, aguarde transferência para o controle. Sente, aguardando, Romeu Charlie X-Ray. Romeu 48, Dael. Alfa Tango, Tango confere. Correção. Eco Alfa ótica. Tango confere, quadricópter. Sim. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango Romeu Charlie X-Ray no corredor forte. Papa Tango Romeu Charlie X-Ray, mantenha o corredor forte a 1 no meu pé. Mantenha a 1 no meu pé do Romeu Charlie X-Ray. Papa Romeu, Eco Alfa Lógica, confirma parte do estacionamento de pista que decola? Eco Alfa Lógica, braço rápido. Realizado conquista, o nível 125. Escola da 17, primeira curva direita, 1 no meu pé restrito, aguardando a liberação do controle, corredor Xé, o transponder é o 5545 e o controle 120, décima 8. Eco Alfa Oscar, correto, chame para push, correção. Confirme para B. Referência elemento táxi, metor e 1 no 9, decimal 9,5. Tango Romeo Charlie X-Ray. Suba nível de voo 065. 065 Romeo Charlie X-Ray, está autorizado para o destino. Confirme a pro destino. 310. Confirme, controle. 310. Papatango Romeo Charlie X-Way autorizado, direto destino. Direto destino, Romeo Charlie X-Way. Tan 31154, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, 3154. Papatango Romeo Charlie X-Way, confirme estimado de pouso. Estimado pousando 845 Romeo Charlie X-Way. Azul 4065, puxa, estacionamento, posição 3. Quem chama o Azul 4065, puxa, estacionamento, posição 3. Querendo só que pedir solo, chame o táxi, Azul 4065. Alfa Oscar, QNH1097, reporte no ponto de espera da Papá. Mantenha um perfil de chegada. Espera-se a minha torre, 118.95, o ajuste 1097.